Está a gravar, é? Está a gravar. Um dia destes, entro por aqui dentro e parto a puta na rádio toda. Rádio Casa Viva! Nha, nha, nha, nha, nha. Oh, Maria, fecha o tacho que vai começar a Rádio Casa Viva! Marquês, com os toques de construção ilegal, mas ainda engraçada, a Rádio Casa Viva pela primeira vez. Possivelmente há de ser o nosso primeiro e último encontro, sei lá, mas pelo menos tentamos que seja um acordar tardio e amoroso. Wanna go for a ride. Breathing the cold black space. A bomba H, Little Boy, saída do ventre metálico do Enola Gay, matou, no total, incluindo quem morreu dos efeitos da radiação, quase 250 mil pessoas. Um dos três aviões que levantaram nesse dia 6 de agosto de 1945 foi chamado de Necessary Evil. E é assim, é com males necessários que justificam as bombas e as inevitabilidades que nos vendem à dúzia, na publicidade e nas notícias. A política acabou, não há escolha, tralalá. Só há a via única da espiral descendente de um sistema falido. Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos. Quantos países é que vão ser precisos? Esta história do capitalismo ser o fim da história está muito mal contada, não está? Agora uma senhora deu-lhes parabéns, deu-me os parabéns porque deram o meu aniversário. Quantos anos hoje? Faço. E acha que esta foi uma boa prenda, esta estreia? Vocês é que sabem. Dizem as más línguas que foi um sobretudo esquecido. Isto como pode. Quero que as más línguas se fodam. Mal, man! Jesus, mano! Tu bates mal, man! Tu bates mal, man! Cuidado aí, que vem aí! Cuidado! Tu és tolo, moço! Que malho, man! Vamos lá! Vamos lá! Vai tu parar no... Um dia destes, entro por aqui dentro e parto a puta na rádio toda. Uma política de merda, estes gajos, pá! Eu não sei nada para ser nada de política, mas estes indivíduos ainda passam muito menos, pá! Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. Porque... O poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundial de Comércio, os bancos mundiais, a OECDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos, eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. E se privatizassem também a puta que os pariu a todos? Quem manda não é eleito, se contarmos com o Banco Central Europeu e o FMI e não sei o quê. E os eleitos que temos são teleguiados por um qualquer deus banqueiro, como diria o Zeca, que teria feito 82 anos. Organizem-se, participem nos protestos que se aproximam. Olha o 15 de outubro a chegar, olha o que podemos fazer dele. Se o mundo se divide mesmo entre indignos e indignados, como diz o Galeano, indignem-se. A luta de classes está mesmo aí e nós estamos a perder. Discordo da dicotomia ricos e pobres. Partindo da hipótese que rico é aquele conceito, enfim, pelo menos no nosso imaginário sabemos o que é, é bom que eles existam. É bom que eles existam. É bom que deem muitas festas, que comprem muitas coisas. O país só progride, só todos têm a vantagem que existam ricos. Se achasse que os ricos estavam tão ricos que já nem sabiam o que haviam de fazer ao dinheiro, eu tributava fortemente em impostos indiretos aqueles bens aos quais os ricos têm acesso. Agora deixe lá o rico ir comprar um iate. Não lhe tiro o dinheiro antes dele ir ao iate. O imposto realmente é uma ideia desagradável, até o nome. Se nós entramos numa fase em que aquilo que é considerado rico é algo que deve começar a ser esbatido, ou seja, todos a ficarem iguais, nós caminhamos seriamente para uma senda de empobrecimento. Eu, em relação aos ricos, há apenas um sentimento que tenho e que é que tenho pena de não ser. Faz sempre o que a polícia te disser e vais ver que fica tudo bem. Tudo o que lês nos jornais é a verdade pura. Pronto, pantofadas pela manhã, já cumprimos, antes que me desliguem todos a rádio ou me deem um tiro quando aqui alguém chegar. Mademoiselle Marquise, na Rádio Casa Viva, pela primeira vez, isto só pode dar merda. Impossíveis antes do pequeno almoço e erros e erros e erros. Miss Fiona. Wild at Heart. I'm gonna make a mistake. I'm gonna do it on purpose. I'm gonna waste my time. I'm full as a tick, and I'm scratching at the surface. And what I find is mine. Well, the day is done, and I look back, and the fact is I. Se te disser e vais ver que fica tudo bem. I'm going. grateful, ungracious eyes ogle at eighth wonderfuls, wonder fill small minds that make no time for sincerity. For sincerity. Isto está complicado. Isso é God. God fruit, we. Sugary, plentiful. Not rib bone alone, soul, home. Aye, aye. No. Evil does not derive from my name. No, evil does not derive from my name. The flowers. Está no ar a maravilhosa Ursula the Rubber, que eu já tive o prazer de ver. The flowers. The Super Sister. Ungrateful, ungracious eyes. Esta chama-se Woman Song. E eu descobri mais alguma coisa dela. Esse spoken word é genial. Ungrateful, ungracious eyes. Ogle, nunca matou ninguém. Mas sempre mata todos os dias. Vamos ter no dia 13, cá no Porto, uma slut walk às 10:30 da noite, na tutoria. E recomenda-se traje de rigor para eles e para elas, na linha do mais putas que santas. Viva Mary Quant e viva movement and mob, misadmired by the masses. All they can or want to see are scantily clad asses that swing and beg to be slapped during self-satisfying sex. Sister Mama's here to protect just bitches and tricks to catch in traps of covert compliments and Jesus judgment. Strong-willed women and divas seen as asking for it, homework and whores with no morals. Sounds like Salem and slavery to me. Ungracious, ungrateful eyes ogle at eighth wonderfuls, wonderful small minds that make no time for sincerity. Ungrateful, ungracious eyes ogle at eighth wonderfuls, wonderful small minds that make no time, make no time, make no time for sincerity. For sincerity. For sincerity. A rebel, an inherent queen. No thing, situation, or person can steal my birthright. I came forth in the night, a force to be unreckoned with. You sure you want to get with this? Some may attempt to falter my steps, knock me down, but I'm resilient. I just bounce. I just bounce. Bounce. Bounce. Bounce. Able to leap from small minds in a single bound. Land feet first on the ground. I abound with she-lectricity. I'ma sing my woman song, make you listen to me. I'ma sing my woman song, make you listen to me. Make you listen, make you listen. Why you covet my rhythm? Why you treat me like the unforgiven? Call me mystery, like the shroud of Turin. I'm more than, I'm more than, I'm more than, I'm more than, I'm more than, I'm more than. Rádio Casa Viva, a puta da tua tia! Rádio Casa Viva, ao volante hesitante Mademoiselle Marquise, e já a seguir Jill Scott, A Long Walk. Your company, your style, your smile, your peace mentality. Lord, have mercy on me. I was blind, now I can see. What I came supposed to be. Baby, I feel free. Come on and go with me. Let's take a long walk around the park after dark. Find a spot, us to spark. Conversation, verbal elation, stimulation. Share our situation, temptation, education, relaxation. getting elevation. Maybe we can talk about Sora 3118. Your background, it ain't squeaky clean shit. Sometimes we all got to swim upstream. I can feel everything that you bring. Let's take a long walk around the park after dark. Find a spot, us to spark conversation, verbal elation, stimulation. Share our situation, temptation, education, relaxation, elevation. Maybe we could talk about Revelations 3:17. Or maybe we could see a movie, or maybe we could see a play on Saturday. Or maybe we could roll a tree and feel the breeze and listen to a symphony. Or maybe chill and just be. Or maybe, maybe we could take a cruise and listen to the roots. Or maybe eat some passion fruit. Or maybe cry to the blues. Or maybe we could just be silent. Perversões e contraordenações muito graves, blasfémias e pornografias religiosas, contra-informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais, música, merda, assuntos sérios ou nem por isso. Um dia destes, entro por aqui dentro e parto a puta da rádio toda. Então, e o Hiroshima Mon Amour? É um filme que dá mote para este programa de hoje. É um filme do Alain René, escrito pela Marie Duras, que são razões de sobra para verem o filme se ainda não o tiverem visto, sobre, quanto a mim, claro, os microcosmos que se encontram e se querem, independentemente dos lados que tomam os generais que morrem sempre na cama. Sobre o amor e a perda e o esquecimento. Não há guerra, Portugal fora da NATO, desarmamento mundial já. Em caso de dúvida, nos próximos tempos, se algum governo de repente se lembrar de declarar guerra a outro, seja por umas quaisquer armas de destruição maciça, impotência ou outra merda qualquer, desconfiem. Voltando ao filme, Yamaha Turra, c'est le temps, je t'en prie, dévore-moi. One, two, party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But no, I'm cheated. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk. I like your stories. It sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You bawl like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk. Porque se não nos deixarem dançar, esta não é a nossa revolução. Thank you. as they play your favorite songs, your breath disappears. No wonder wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been misshaped. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission for the night out. All the animal noises close to get cameras before you come much up. Zonas mais pobres de Londres, contra a repressão policial, escalou para a violência séria. Carros de polícia queimados, autocarros, pilhagem de lojas, confrontos com a bófia. As acampadas, os fóruns democráticos assembleários estão debaixo da mira da polícia, têm sido violentamente reprimidas em Espanha e não só. Ir para a rua em massa, em paz, é a única forma de não perdermos a única batalha que podemos de facto ganhar agora. Os cânticos nas ruas de Londres ontem diziam: Whose Street? Our Street. A rua é nossa. Watching the people get leery. Rádio Casa Viva para uma imensa minoria. Atenção, atenção. Tudo o que lês nos jornais é a verdade pura. Rádio Casa Viva! Pensamento independente só conduz ao caos. Pensar é mau. Pensar dá trabalho. Pensar é um desperdício de tempo que devias usar para fazer compras. Zeca Afonso. Os jovens, e digo os jovens de todas as classes, estão um pouco à mercê de um sistema que não conta com eles, que hipocritamente fala deles. O 25 de Abril não foi feito para esta sociedade, para aquilo que estamos agora a viver. Aqueles que ajudaram a fazer o 25 de Abril, não foram só aqueles que o fizeram, imaginaram uma sociedade muito diferente da atual, que está a ser oferecido aos jovens. Os jovens deparam-se com problemas tão graves, ou talvez mais graves do que aqueles que nós temos que enfrentar, o desemprego, por exemplo, e por vezes não têm recursos. O sistema ultrapassa-os, o sistema oprime-os, criando-lhes uma aparência de liberdade. Eu creio que a única atitude foi aquela que nós tivemos, nós, eu refiro à minha geração, uma recusa frontal, recusa inteligente, se possível até pela insubordinação, se possível até pela subversão do modelo de sociedade que está a ser oferecido. Com belos discursos, com o fundamento da legalidade democrática, com o fundamento do respeito pelos cidadãos, pelos direitos dos cidadãos, é de facto uma sociedade teleguiada de longe por qualquer FMI, por qualquer Deus banqueiro que é imposta aos jovens de hoje. Tal como nós, eles têm que combater, têm que destruir, têm que enfrentar com todas as suas forças, organizando-se para criarem a sociedade que têm em mente, que não é, com certeza, estou conhecido, a sociedade de hoje. Estão a fazer uma política de merda, estes gays, pá! Eu não sei nada para ser nada política, mas estes indivíduos ainda pensam muito menos! É verdade, anda uma política de merda por aí, o senhor está cheio de razão. Aquilo era o Zeca Afonso a falar sobre democracia, a seguir, antibalas, indictment. Come on! first witness, I'd like to call up Mr. Andrew Pasta. Em crise. Por favor, compra coisas de que não precisas. É a melhor forma de apoiar a economia. Rádio Casa Viva, para uma imensa minoria. Rádio Casa Viva! chapadas por um bocadinho. Agora vamos para a música de cima. If you ask me, baby, Casa Viva, para uma imensa minoria. Armageddon Time. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Cause the bad is getting hotter in this iration. It's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah, and he will guide you in this iration. It's Armageddon. Yeah. Armageddon Time na Rádio Casa Viva. Daqui Mademoiselle Marquise, pela primeira vez na Rádio Casa Viva. E já a seguir, John Lee Hooker. Boom, boom, boom, boom. Hey, a lot of people will be running an item tonight. Said a lot of one going run an item tonight. Cause it's your action, you must get your fraction in this iteration. It's Armageddon. A lot of people won't get the supper tonight. Said a lot of one won't get no justice tonight. I say, but remember to praise Jehovah, and he will guide you. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead at all my feet. How, how, how, how. Whoa. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How? Yeah, yeah. My baby. Come on, baby. Walk and talk, walk, talk, walk, baby, talk, baby, to me. Well. Está prometidíssimo que isto não terá qualquer tipo de coerência. E portanto, eu já segui Beatles. Na rádio toda. I'm she's so. Rádio Casa Viva. À puta da tua tia! Casa Viva, Mademoiselle Marquise, os meninos super ursos já chegaram, portanto vamos ter continuidade com certeza. Para já, Bob Marley and the Wailers, Kinky Reggae, e a seguir, Toots and the Maydoles, 5446 was my number. Não, não é suposto isto fazer sentido de qualquer forma, mas a ideia é que seja para cuidar devagarinho. Don't you know I've got time, oh baby. Can't settle down. Oh, I'm a leaving town. Kinky reggae, take me away. Kinky reggae now. Oh, kinky reggae, all I've got to say. Kinky reggae now. Oh, kinky reggae, oh baby. Kinky reggae now. It's gonna be kinky reggae. Give it up. Kinky reggae now. Your body was my number. will follow. Rádio Casa Viva, já a seguir, os ursos dizem olá. Olá. Olá. Tu bates mal, man! Ai, ai! Bom, está quase na altura de eu me despedir. E só para que não fiquem aqui nenhum tipo de dúvidas, eu sou anti-casalino, portanto, this is not a love song, já a seguir. E depois fechamos a emissão subordinada ao tema Hiroshima Mon Amour com Gogol Bordello, Start Wearing Purple. Aqui com uma homenagem ao nosso super chat que teve em apoio técnico constante durante esta emissão. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. I'm at a table. Like my new rule, I'm getting better and better. I have a new goal, I'm changing my ways. Where money applies, this is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. dá-se bem ao caralho. Já sou o novo Jaguar Master e eu ainda ando no meu BMW 3. Vendi a televisão para comprar um DVD e agora nem a puta da RTP se vê. Está a zanhar? O crédito à Confia, o crédito SMS. Você leva a banhada que merece. Você leva a banhada que merece. À Confia. O crédito SMS. O valor de cada mensagem é 80% do valor pedido. Mais IVA. Rádio Casa Viva. Nha, nha, nha, nha, nha. Mas é melhor que setting out, a seguir entram os ursinhos. All your sanity, and which they will all vanish. I promise, it's just a matter of time. So, yeah. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity, and which they will all vanish. I promise, it's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20, and thought that some years from now, a purple little, little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. Start wearing purple, wearing purple. Na-na-na-na. Start wearing purple for me now. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple?